DJ Jefferson, detonando só as melhores. Na vontade, você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Estamos juntos, mas voltando àquele assunto, será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade, você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Bem, vamos nos amar. Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Jefferson Digital. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei, não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam.

de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Você está com o DJ Jefferson. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode esquecer.

e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Eu quero ver na correria do povo a gritar aquela surpresa tão linda bem na hora H. Os chefes das grandes potências apertando os botões e os mísseis no ar explodindo em flores e canções. Vamos plantar muitas flores pra fazer munições e com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Vamos plantar muitas flores pra fazer munições. DJ Jefferson, detonando só as melhores. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi você quem me deixou pensando em encontrar um amor maior que o meu. Quando você foi embora, logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Chorar talvez eu possa a felicidade encontrar. Eu tenho uma vida toda pela frente, por isso eu vou viver novamente. Jefferson, o DJ que arrebenta e faz a galera dançar.